pertinho de você. Em cada vez que eu te olho, meu coração bate sem parar. Eu fico cheia de amor. Eu já nem sei esconder. Eu tremo só de te ver me olhar. Mas finjo não ver você e finjo não te gostar. E finjo não te gostar. Eu não vou mais resistir. Sei esconder. Eu tremo só de te ver me olhar.